conversas de amor, mas sempre alguém vem me falar de ti. Pena que ninguém ainda inventou um jeito de esquecer assim. Um bloqueador de pensamento, um comando que desliga o sentimento, um batom vermelho que troque as palavras, um secador de lágrimas. Para não pensar mais em ti, para te desligar de mim, para não pensar em nós dois, e para não chorar, para não pensar mais em ti, para te desligar de mim, para não pensar em nós dois. Que tudo vai ter de acabar. Lembranças que agora não consigo apagar. Só queria poder voltar com o tempo atrás. E um bloqueador de pensamento para poder parar. Não pensar mais em ti. É Monsanto, pena me cor a marvão. Quem não tocar bem a dulce pode não ser bom cristão. De Vila Velha de Rondão, o Tejo vai para Lisboa. Se se esquecerem de nós, não pode ser coisa boa. Se se esquecerem de nós, não pode ser coisa boa. Virei costas a Castela, fui até ao Mortão. Gente amiga, gente boa, com a sua tradição. Agarrei o meu adulto e toquei a noite inteira. Novas e velhas dançavam à volta de uma fogueira. Veio danha até Monsanto, pena me cor a marvão. Quem não tocar bem a dulce não há de ser bom cristão. Em Vila Velha de Rondão, o Tejo vai para Lisboa. Se se esquecerem de nós, não há de ser coisa boa. Se se esquecerem de nós, não há de ser coisa boa. São os sons que era gíria, Beira Baixa é tradição. Castelo Branco é tão lindo, diz que a Amália é do Fundão. Virei costas a Castela, fui até o Almortão. Gente amiga, gente boa, com a sua devoção. Dei danha até Monsanto, pena me cor a marvão. Quem não tocar bem a dulce não há de ser bom cristão. De Vila Velha de Rondão, o Tejo vai para Lisboa. Se se esquecerem de nós, não há de ser coisa boa. Se se esquecerem de nós, não há de ser coisa boa. Danha até Monsanto, pena me cor a marvão. Quem não tocar bem a dulce não há de ser bom cristão. Em Vila Velha de Rondão, o Tejo vai para Lisboa. Se se esquecerem de nós, não pode ser coisa boa. Se se esquecerem de nós, não pode ser coisa boa. Thank you.

Já fiz loucuras demais nesta vida. Não me arrependo, mas quero esquecer. Tive mulheres, mas não entendia o sentimento de amar a valer. Desde o momento que estás a meu lado, meu coração já sofreu e mudou. Um homem boêmio e sem sentimentos, agora sabe o que é o amor. Nesta vida, passado que jamais quero lembrar, essas paixões de apenas um dia, que para sempre se vão apagar. Desde o momento que estás a meu lado, meu coração já sofreu e mudou. Um homem boêmio e sem sentimentos, agora sabe o que é o amor. São exatamente 10 horas e 41 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Podem continuar a telefonar para o 0238-43-4800 e fazer as vossas dedicatórias. Nós faremos um imenso prazer de os passar à antena. Agora vamos ficar com a voz de Raquel Tavares. Meu amor de longe, um grande sucesso, uma grande fadista, uma grande artista. E ela, a semana de trás, anunciou que ia pôr um ponto final à sua carreira. Não porque não tinha sucesso,

E agora sim, penso que tenho a senhora em linha. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Até que enfim. Ana Fresco, de Lachapel de Samemá. Sim. Eu queria fazer, queria pedir uma dedicação, se faz favor. Pode ser? Pode ser, força. A antena é sua. Portanto, eu queria pedir a Fernanda Maria, o cheiro de minha mãe. Sim. Eu queria dedicar à minha filha Tatiana de Jesus. Queria dedicar à minha irmã Maria Fresco. E a Maria Fresco, que vive a São João da Arruela. E queria dedicar à minha irmã, que vive em Mansoar, a Madame Custódio Maria Helena, assim como toda a família, e também para a Rádio Arconciel. Muito bem, então aqui ficou a sua mensagem. Estamos a ouvir justamente o cheiro da minha mãe. Vamos ouvir. Um bom domingo para si. Obrigada por toda a equipa. Com licença. Bom dia. Canções de antigamente, quando minha mãe cantava as canções de antigamente, diz meu filho com amor, dei um manto de rainha, diz meu filho. Aqui estivemos com o Child de Minha Mãe, que foi pedido de uma ouvinte para fazer uma dedicatória. E agora sim, temos aqui, já podem telefonar à vontade, pois já temos aqui reforço. Já temos aqui o nosso amigo Jerome, que está aqui connosco. Portanto, ele já está ao telefone. Entretanto, vamos continuar com mais música e vamos ficar com Nino Vaz. Vocês sabem lá dias e noites que eu tive a chorar, sem ter ninguém para me acompanhar, sem ter ninguém para me acompanhar. Ai, tu não sabes de mim. Ai, não chores mais por mim. Triana el flamenco en mi piel, lerelele, lerelelele. Ay, hierro mata, me mata tu ser. Ay, la rey, ay, la rey, gitanito te vuelvo a tener. Ay, la rey, ay, la rey, ay, que Triana te quiero ver. Dice que no soy perfecto, mas ok, peço disculpa, mas ok, asuma culpa, mas ok, asuma culpa. Dice que no soy perfecto. Então aqui estivemos com o Nuno Vaz Maia com este tema, E agora sim, já temos aqui o nosso colega Jérôme. Bonjour à tous. J'ai pas dû ouvrir le bon micro. Le bon micro, c'est ça. C'est le bleu. C'est le bleu, c'est vert. Non, c'est vert. C'est le vert. Ah, voilà, c'est mieux. Bonjour à toutes, bonjour Lionel. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, oui, 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Il y a eu plein d'appels déjà ce matin, mais j'ai pas pu. J'en ai déjà, donc vous pouvez appeler. Je suis là pour répondre à toutes vos dédicaces et puis aussi pour pouvoir passer directement à l'antenne. C'est aussi sympathique de pouvoir échanger avec vous et puis de faire un peu plus en connaissance, hein, voilà, et faire vos dédicaces directement à l'antenne. Tout simplement.

para conseguir esquecer. Só da ela procurei outra saída, mas sem ela em minha vida nada sou, não sei viver. Só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer. Só dá ela, procurei outra saída, mas sem ela em minha vida nada sou, não sei viver. Mas sem ela em minha vida nada sou, não sei viver. Então aqui estivemos com o conjunto Capa Negra, espero que tenha sido o vosso agrado, certamente. E Capa Negra tem, para 2020, tem novidades, não tem? Normalmente sim. Vamos estar em gravação na próxima, daqui por 15 dias, mais uma vez, porque isso tudo demora muito tempo, porque nós não é o nosso dia-a-dia de fazer música, por isso nós, cada um de nós temos os nossos compromissos, por isso isso leva é um prazer, muito, é um prazer, isso leva muito, muito tempo, de poder gravar, de poder trabalhar as músicas, de poder fazer, de escolher já, porque escolher uma música não é assim tão fácil como podem imaginar, exatamente, mas escolher uma música, trabalhar a música, a letra e dizer que queremos falar desse tema ou do outro, isso tudo, e sobretudo quando somos 8 ainda é mais complicado, porque cada um quer dar a sua opinião e isso pode ser, demora tempo, por isso... Mas já há qualquer coisa de... Eu trouxe aí dois temas que ainda não são muitos, não são na finalização total, porque falta alguns efeitos, algumas coisas, mas é uma coisa muito limpa e por isso podemos divulgar aqui na rádio. São dois temas, não sei qual é que vai ser o primeiro que vai ser divulgado, mas o primeiro é um dueto de nossas cantoras, que é a Marilyn e a Kátia. E há um momento que houve um speak ao Sr. Lanette. Sobre se era o rapaz ou a rapariga que ia... Sim. E foram as raparigas, foi o dueto das raparigas que foi ganho, por isso as pessoas queriam mais ouvir o dueto das raparigas. É que havia mais femininos. Não sei. Mas esse dueto chama-se Tu e Eu, e que fala da... Fala dessa aventura que nós vivemos no palco com nós, entre nós, e sobretudo entre elas, porque... Há sempre um certo speak. Entre elas não, mas é mesmo uma aventura, porque... elas vivem, são raparigas no meio desse rapaz todos, elas têm mais uma relação mais fusional entre as duas que pode ser entre os rapazes, por isso é uma canção que fala da relação que elas têm entre as duas, e o outro tema é, não é um dueto, chama-se Não Quero Mais, e é interpretado por eu. Vai lá. Então vamos ouvir. Eu já venho, porque acho que vai estar a coisa deve estar bloqueada, não é? Já venho. Muito bem, então vamos então descobrir o novo tema. Ainda não é o tema completo, é completo, mas ainda não vai ser. Aqui é só uma maquete que vamos então ouvir, e eles certamente já nos vão interpretar um certo extrato no do sábado próximo. Agora

tens na minha pele. Quero ir mais além, ir ao ponto final, entre o mel e o sal. Esse mapa só a boca tem. São os lábios que desenham o caminho por onde a sedução vai passar. São os sábios e acendem o rastilho até lá chegar. Tudo começa num beijo, depois desliza no corpo, passa pelo coração, calor, calor, e acaba no amor louco, louco, louco. Começa num beijo, segue por baixo da roupa, num be, be, berere, num beijo, be, be, berere, num beijo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tudo começa num beijo, quando um homem e uma mulher pedem mais que um olhar. O secreto sabor do perfume da flor só se encontra depois de beijar. São os lábios que desenham o caminho por onde a sedução vai passar. São sábios e acendem o rastilho até lá chegar. Tudo começa num beijo, depois desliza no corpo, passa pelo coração, calor, calor, e acaba no num beijo e vai seguindo em beijo. Depois desliza num kiss me baby e acaba num amor louco, louco, louco. Começa num beijo, segue por baixo da roupa, por dentro faz um vulcão de amor, de amor, por fora dá paixão louca, louca, louca. Começa num beijo. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Se queres entrar onda, vamos dançar o malhão. Mas a noite me chama, seja o esquema do for, eu não paro a passada. Vem comigo curtir esta noite, levanta, não durmas, não para. Na vibe não reclama, não podes parar. Tudo aquece, calor te chama, deixa-te levar. A vida está escura demais e o dia nem passa. A cabeça só roda, só roda. Tenho que sair de casa. Vou num carro com alto e bom som. Já não penso em nada. Vem comigo curtir esta noite. Levanta, não durmas, não para. Na vibe não reclama, não podes parar. Tudo aquece, calor me chama, deixa-te levar. De fim de semana, sexta-feira santa. Estás sem dinheiro na conta, mano, esquece, dança. Teu namorado basou, deixa tudo passar. Para onde tu fores eu vou, bora só, baza. Mexe sem parar e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. Mexe, mexe sem parar e quebra, quebra na cintura. Essa mulher é uma loucura. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê vocês? Olha como ela dança, olha como ela mexe, olha como ela sobe, olha como ela. Ela dança, olha como ela mexe, olha como ela sobe, olha como ela desce. Naturalmente sexy, mulher menina fatal, a rainha da balada, meia.

Quero ficar contigo até o fim da minha vida, até o sol brilha mais e o coração vive a paz que o poeta escreveu. Mais c'est vrai qu'on a oublié quelque chose aujourd'hui. Il paraît que c'est ton anniversaire, Lionel. Ah, je sais pas. Je suis pas trop au courant. Ah, bah oui, joyeux anniversaire, Lionel, effectivement. Bah, c'est aujourd'hui même. Le mois de janvier est un mois chargé. Hein, ouais, parce qu'il y en a qui suivent. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai déjà quelques appels et notamment ma maman qui m'a appelé pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc voilà, un joyeux anniversaire à toi, Lionel. Bah, merci. Hein. Et à tous ceux qui ont appelé déjà ce matin, bah merci beaucoup. Volta, maré, cheia, tudo gira. Oh, oh, oh. sempre que eu for embora. Dei-te um desenho meu, dei-te um desenho meu, que não caiu do céu. Com os teus lápis de cor juntei o teu amor ao meu. Recordações de belas canções contigo, baixinho. Recordações de nós. Sei que o tempo passa, voa, que eu sinto falta, mas o caminho é voltar sempre para te poder abraçar. Sempre o meu caminho é voltar para dizer: gosto de ti. Sim, eu gosto de, eu gosto de ti. Dei-te um desenho, um desenho meu, feito com as cores do céu, para guardar junto a ti sempre que eu for. Aqueles verões contigo, contigo. Recordações de nós. Sei que o tempo passa, voa, que eu sinto falta, mas o caminho é voltar sempre para te poder abraçar. Sempre o meu caminho é voltar para dizer: eu gosto de ti. Sim, sim, eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Então aqui estivemos com esta bela música, Eu Gosto de Ti. Continuamos com o Roberto Carlos. Et ça a été demandé de Loulou, plus connu, enfin plus connu sur Loulou, mais Lourdes Rebelo, qui nous a appelé pour souhaiter un bon dimanche et surtout une très très belle année à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, oh là, tous ses amis, sa famille, tous les copains, à tous les auditeurs. Donc effectivement, Loulou, c'est une bénévole qui œuvre beaucoup pour toutes les actions et les organisations de Radio Arc-en-Ciel. Donc on ne peut que la remercier pour son soutien et sa fidélité. Donc voilà, elle souhaite une très bonne année à tout le monde et elle nous a demandé une chanson de Robert Carlos. Mulher pequena, então, vamos ouvir. Quando uma mulher pequena vem falar no meu ouvido, o meu coração dispara, chega até fazer ruído, fica na ponta dos pés, se pendura como louca, olha o céu e fecha os olhos pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve desliza pelos pelos do meu peito, dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua blusa. Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure.

e certamente vocês ainda vão querer ouvir mais esta música. Portanto, era a nova música do conjunto Capa Negra, sim, interpretada aqui por nosso colega Jerome. Voilà. Qual é o título? Não quero mais. Mas tu ainda queres cantar mais? Oui, forcément, je te dis, mais je... Voilà, j'ai toujours un peu de mal à... On a toujours un peu de mal à s'entendre. C'est un peu comme toi. Ouais, quand je me réécoute, des fois. Tu t'écoutes à la radio, etc. On a du mal à entendre sa voix, et c'est pareil. On est toujours plus critique envers nous que les autres. C'est particulier. Voilà. En tout cas, c'est la mélodie, elle a l'air superbe, et puis la voix aussi. En tout cas. Ben merci, on va continuer avec nos dédicaces. Changeons de thème. En tout cas, j'aimerais bien avoir tout le groupe un dimanche. Pas de souci. Pour la chanter un peu en live. Hein, pas de souci. C'est un défi à ton groupe. On doit passer en studio. Peut-être que dès qu'on sera passé en studio cette semaine, je ne sais pas si on aura peut-être pas d'autres nouveautés parce qu'on enregistre la semaine du 20 janvier, je crois. On va enregistrer encore deux chansons. Il y en a déjà une troisième qui est en cours de travail, etc. Parce qu'en fait, on va enregistrer. C'est très impressionnant cette phase d'enregistrement parce que ça prend beaucoup de temps. Une chanson, c'est quasiment 4 à 5 heures au studio. Hein. On s'imagine pas. 4 à 5 heures au studio en faisant plusieurs voix. Et puis après, derrière, le producteur et tout ça, il travaille un peu les voix, il les synchronise. Et bon, voilà. Donc, du coup, le temps de recevoir tout ça, même nous, on est des fois très, très impatients parce que ça prend du temps. Voilà. C'est comme un enfant, c'est 9 mois. C'est ça. Alors, on continue avec nos dédicaces. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'on va écouter. Ça peut être Rui Bandeira ou Mike Nagai. Rui Bandeira. Ça va être de la part de Leandra et Thiago pour souhaiter un joyeux anniversaire à leur papy. Voilà, avec de très très gros bisous, j'ai reçu cette dédicace. Donc j'embrasse également Léandra et puis Thiago, mais spécialement Léandra parce que je sais qu'elle pourrit les oreilles de ses parents et peut-être de ses grands-parents avec une chanson. Donc voilà, je suis désolé, vraiment désolé. Elle a une enceinte pour Noël. D'accord. Alors là, ça passe en boucle. Elle m'a envoyé une vidéo la dernière fois. C'était bon. Voilà, merci. On écoute Rui Bandeira. Queria tanto dizer-te que és tudo para mim, mas faltou-me a coragem para falar de ti. Queria tanto que ouvisses o meu coração. O que sinto cá dentro é mais pura paixão. Não quero mais viver nesta dor. Vou de uma vez falar deste amor. Não quero mais estar na solidão. Não digas não. Sonho estar contigo. Será sempre tua. Queria tanto escrever-te mil versos de amor, mas meu peito se cala e assim eu me vou. Queria tanto contar-te, mas eu sou assim. Solidão, não digas não. teu corpo lindo. Quero me perder e me envolver. Sonho estar contigo. Te acariciar, só te quero amar. Leva-me à loucura. Quero me perder e me envolver. Sonho estar contigo. Quero te abraçar e poder beijar. Será sempre tua. Então aqui estivemos com o Rui Bandeira, espero que tenha sido do vosso agrado. Vamos continuar com uma das últimas músicas e vai ser Mike da Gaita. C'est de Monsieur et Madame Felizio pour souhaiter un joyeux anniversaire à Lionel. Donc voilà, et puis un bon dimanche à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont appelé pour mon anniversaire et pas seulement. Voilà, non. Merci à tous. We'll be right back. Então aqui estivemos com esta desgarrada de Magda Gaita e Cristina Sá. Assim chegamos praticamente, ou chegamos ao ponto final do programa. Michel est déjà arrivé, mais il est reparti. Il a été essayer le micro et le casque. Et puis il est parti. Et voilà, au moment où il faut parler, il s'en va. Là, il chauffe, il se chauffe au... dans son petit radiateur, là. Ah, il allait... dis pas quoi, qu'est-ce qu'il chauffe, mais bon. Ben voilà, il est 12h32, l'heure pour nous de laisser l'antenne à Michel, hein, parce que sinon, bon, tout à l'heure, il va nous attendre avec le bâton. Il dit rien. Merci à vous pour tous vos appels. On vous souhaite à tous encore une bonne année. On a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'à la fin du mois. Donc, pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute la semaine dernière, à vous tous, une très très bonne année 2020, pleine de bonheur et de santé. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Pour tous les adhérents, dimanche prochain, c'est la galette. Hein. Donc, n'oubliez pas, chers adhérents, et pour ceux qui souhaitent adhérer, également, faites-le. C'est très simple. Il suffit juste de nous contacter par tous les moyens que vous souhaitez, ce soit Facebook, par téléphone, par courrier, venir directement ici dans les studios. Il suffit d'adhérer en ayant seulement une participation de 20€ à l'année. Et puis bien sûr, il y a certains avantages effectivement en étant adhérent de l'association, et notamment dimanche prochain, puisque nous fêtons la galette et cette rentrée avec tous nos adhérents ici à l'espace arc-en-ciel de Radio Arc-en-ciel. Bien entendu, c'est réservé uniquement aux adhérents, avec une animation, une après-midi dansante et partager un moment convivial avec toute l'équipe de Radio Arc-en-ciel et les adhérents de notre association. Donc, venez nombreux, nos chers adhérents. Ceux qui ne le sont pas, bah, vous pouvez encore vous adhérer. Et puis vous pouvez venir. C'est dimanche prochain à l'espace arc-en-ciel, ici, à partir de 14h30, 15h. Donc, voilà, avec une animation musicale pour tous nos adhérents. Merci, bon dimanche à vous. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-ciel. Acreditar em mim, ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia, sua estupidez não lhe deixa ver que é. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinho, e eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei.